agora? Fala, Lucas, o que você quer? Brincadeira, hein? Não, porque eu e o Henrique tava no quarto. Fazendo bagunça de novo, vocês são embaçados, hein, mano? Não, tio, fazendo uma música. Música? É, eu queria que o senhor ouvisse. Ah, filho, então demorou, quero ouvir. Tá bom, então, começa aí, Henrique. Tá bom, então. Aí, meu tio, escuta aí, essa é a cena. Eu sei que mando bem e faço rap de esquema. É. Junto com o Lucas, quero mais me divertir e curtir. Faço esporte, tudo aquilo que eu preferir. Até o que eu gosto desse jogo, eu te falo. Tem que correr, arremessar e não ficar parado. Tocar, driblar, arremessar e acertar. Se fizer mais pontos, ganha. Se perder, tem que aceitar. Se fez ontem, você, eu sei que às vezes irrita. Se sente porque fez uma cesta bonita. Comédia. Pra saber jogar, com certeza tem que treinar. Tem muitos professores expostos a disciplinar. É o esporte que eu gosto de fazer. Não tenho o dia inteiro, eu estudo pra valer. Preso dentro de casa, eu não vou ficar, sou criança. Pois aproveito minha infância. Eu sei que é mó responsa. São as obrigações de toda criança. Eu sei que é mó responsa. Sim, eu sei disso, mas às vezes cansa. Eu sei que é mó responsa. A referencial pra sua infância. Eu sei que é mó responsa. Agora é minha vez, então, escuta aí. A vida de criança não é fácil, não. Eu tenho mil deveres na minha missão. Até eu me formar, tenho muito que estudar. Fazer lição de casa e depois e brincar. Brincar esconde-esconde junto com meus colegas. Também de ajuda, vamos ver quem me pega. Olhar de tudo e gosto muito de brincar. Triângulo e box leva tudo quem ganhar. O meu videogame com certeza eu vou jogar. Andar de bicicleta, fazer meu peão girar. Com os meus brinquedos eu vou me divertir. Aprendi que leva a vida bem melhor que isso. Tenho certeza que muito feliz eu sou. Na sala de aula estudar eu vou. Tenho uma responsa e sei que sou criança. Mas aproveito minha infância. Eu sei que é mó responsa. São as obrigações de toda criança. Eu sei que é mó responsa. Sim, eu sei disso, mas às vezes cansa, tio. Eu sei que é mó responsa. A referencial pra sua infância. Eu sei que é mó responsa. E aí, meu tio, tamo certo ou tamo errado nessa fita? Pode crer, pequeno Lucas, você acertou. A rima letra é muito louca, como o tio ensinou. Aí, Henrique, seu verso foi além. Mas eu tô tal, tio. Falo sinceramente que estão de parabéns. A melhor fase da vida é a infância, né? E é com certeza muito bom ser criança. O dom que eles têm pra aprender, entender, pra agir, pra curtir, pra sorrir, pra ouvir, compreender, pra querer, sem saber, pode crer. E quem sabe um dia se espelhar em você, como ver? A importância de mostrar qual que é o certo e o errado. Apontar, ser exemplo e amá-los a todo momento. Vocês são minha alegria, acredite a todo tempo. Tenho mau orgulho e vou ter que dizer: família reunida é o maior prazer. Eu sei que é mó responsa. São as obrigações de toda criança. Eu sei que é mó responsa. Sim, eu sei disso, mas às vezes cansa, tio. Eu sei que é mó responsa. A referencial pra sua infância. Eu sei que é mó responsa. Aí, moleque, você tá vendo? É mó responsa. Tem que estudar, tá ligado? Tem que correr atrás. Sua mãe trabalha pra caramba. E aí, o que você tem a me dizer? Ixi, eu acho que é mó chatice. Não, que chatice, moleque. Você tá louco? Esse negócio de videogame, videogame. Videogame não tá com nada. Que é mó responsa. Eu acho que tá, eu acho que é muito legal. Não, você vai ficar gordão igual o tio, você vai se arrastar, moleque. Presta atenção, vamos jogar bola, vamos fazer um basquete, mas vamos ter resposta, vamos respeitar o pai e a mãe, que é o que importa, firmeza? Firmeza. Eu sei que é mó responsa.